Vamos, 1, 8, Omega 9, continua a sua autorização. Boa, Michael, de fã, né? Parte externo. Parte externo, confirma, essa pista no 7 está livre? Ah, sim, tem condições de agilizar. Temos mais um tráfego seguindo para o 17, está na sua retaguarda, porém para a separação tem como agilizar? Positivo, acelerar aqui, já vou para lá. Tá visual para pouco acelamento. Regras visuais aos 26, segue para o 17 com base pela direita, encurtando a medida do possível, parte na base para a final. Número 4, temos dois tráfegos seguindo para a 17, suba para 2.000 pés, mantendo 360 pela direita. Motivo limpo 04, dá presente, visando 1.500 para 2.000. 552. 62-01, estou fazendo para o galeão nível 360, saída Sael, mesa, pode tirar Tirume, decolando 90 com curva direita. Aerobia será até novembro 857, já com 2552, controle 198. 360, via Bezuru 17, decola da 1-0, curva direita no perfil da água, ele é 5553 do transponder 19-8, controle. Para 217, autorizado para o procedimento ele é 7-0, responsabilizado. 2.000, reportará. Papa Zulu, já tem com quem você programado? Controle 19-8, gol 1-8-6-9. Alfa, 3-1-1-7. Confere, 3-1-1-7. Solo 1-1-1-6-9, livrou na sua escuta, boa tarde. Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Colagem da 1-0, curva em coordenação com a torre, para ingresso no circuito. Aciona 0134 no transponder e o controle 119, o ator em 1-1-8-9. Yeah, that's like great on the data, but I'm not sure. presente posição, 360 pela direita, aguardando para seguir para 17. Permaneço 360 pela direita, esperando no fórum. Tem solo aos 31, frequência livre estacionar a parte 5. Correio Salvador, boa tarde, gol 1869, ponto de espera no pistão 9. 1869, mantém o ponto de espera. Tem o ponto de espera no 869. Grato, 04, escuta. Delta Uniforme, a página 360, segue na final da 17, agilizando na medida do possível. Sim, Matheus, vai seguir na final da 17, agilizando o pouso. 1645, livre pouso na 10, vento 120 graus, 8 nas, altímetro 10, 11. Livre pouso na 045. 160, transpondo, 198, controle. Quatro, alonga a perna do vento, mantendo 2.000 pés, aguardando para girar a base. Alongará a perna do vento, mantendo 2.000 pés, aguardando para girar a base, 04. Delta de farm, livre pouso na 17, vento 120 graus com 9 nós, altímetro 109. Na final da 17. Delta uniforme. Vito na Delta, mantém a posição e chame torres, 895, seu cruzamento. Na Delta, vai manter a posição e chame a torres, 895, para o cruzamento, essa hora 7208. Solo aos 34, livre à direita, solo 121, décima 1. Agora torre 118, décima 9. Exatamente, ficou. Travado. Guarde pista livre, 1143. Guarda. Gente, cruza de imediato. Aqui, irmão. Livre cruzamento, táxi nessa frequência até o pátio militar, frequência livre, estacionar. A livre cruzamento, rádio 7208, estacionar. Delta Uniforme, Delta Uniforme, solo aos 35, livre táxi, pátio 5. Faz a aeronave, eu te meto no 091, eu livre o táxi, chame para ingresso na 10. Na 6143, eu me pouso na 10, vento 120 graus, 8 nós, eu te meto no 091. Depois pouso, eu chamei 6143. Siga a base 04. Temos, reporte nacional 04. Nacional 04. 08505, exato, é o B total das aeronaves. Está com 04, 04 no ar, 32. Grato. Mapa Papa Zulu, já é perto, os trapos está com a torre, a 2 no pés, agora sua posição de 2 horas a 3 minhas. Direção nacional da Almazã. Gente, o Zulu de Leste tem avisado com o tráfego da proa de Paris. Paulo Salvador, chama 201, para o táxi com 1-7 a bordo, 3 horas 30 de autonomia até na Campina. Liga direita via Índia, ponte 0-18-95 e na Júlia, 201. Táxi direita na Índia, 2-18-95, altimetro 1-0 no 1-8-M, 201. 1-6-4-5, ingresso direto, segue até 2. Gente, 2 direto, portão 2-6-4-5. Previsão para decolagem do 869? 2 minutos. Ok, após o pouso da próxima, então, é isso? Afirmo. Chame 143, solas 38, liga direita, solo 1, 2, 1, décima 1. 2591, para Vitória. Costas para quatro, para a Acre. Guardando copo, poderia confirmar qual seria o previsto? Coral. Coral, graças. Descendo no avião. Fique para a antiga rotatória, faz sinal no 7, reporte final de 3 milhas. Gente, o Zulu de Leste informará 3 milhas da 1-7 e informará na antiga rotatória. 1-0-4, livre toque arremetida na 1-0, vento 1-2-0 graus com 7-9, altímetro 1-0 no 1. Limpo, toque arremetida, limpo 0-4. Em condições do Zulu de Leste se enquadrar como número 2 na parafusa 1-7, observando a aproximação do tráfego. Casual, com a nave na curta final do 1-0. Visual, afirmo. Como número 2 para 1-7. Sete. Após o P3 na curta final e mantenho no 0. Pois, aqui mantenho no 0, gol 1869. Luz de Serra, livre pouso na 1-7, vento 1-2-0 graus, 59, altímetro 1-0 no 1. Salvador, tá 3567 para a cópia. 3567, número 2, prepare a rota. Thank you. positivo, esquerda 1500, patrona 204. Ventura 20 graus, 4 nós. Realizado 990, voo 1869. Voo instalador, voo, Xenia 201, posto de 0 no 0, pronto. Xenia 201, após início da corrida da aeronave à frente, ali mantenha no 0. Voo aeronave, voo, ali mantenha no 0, Xenia 201. 2591, copia? Copia, 2591. Vitória autorizado 140, V-Golf 677. Fala da 1-0, curva direita, frente da coral. 5563, transponde, 19-2, controle. Gente, irá fazer o cruzamento então? 0, curva direita, não sei da coral. Transponde 5563, controle, 119-8, azul 2591. 2591, correto, no faz 3, chama pronto, espera. Chamarei pronto. Depois, 04 na perna do vento, pode tirar a direita, fazer um 360. Gente, o Olimpo 04, alonga a perna do vento, aguardando para girar a base. Trata o lugar do vento 04. Decolado aos 43, controle 1, nave decimal 8, com voo. Com 869, controle 1, nave decimal 8, com voo. Com 8, 69. Tá tornado a nave decolada, discussão nível 3, 0, no pedal, vou transitar, né? Ah, bom, é lá, para o 3, 0. Positivo, manter a posição. Está pedindo bastante separação entre pousos e decolagem, senhor? Comandão. 4, frequência livre a estacionar. A nossa dúvida é se existe uma solicitação de maior separação entre os pousos e decolagem das aeronaves aqui em Salvador. Eu vou aumentar 5 milhas. Ok, melhor. Você vai passar o zero? Não. Esperamos 3 aeronaves pousando, cada uma com 4 minutos de separação entre pousos, cada uma delas. Obrigado. É qualquer informação de separação maior na terminal. 6201, livre decolar, dono 0, vento 1, 2, 0 graus, com 8 nas. Pois é, decolar, dono 0, chama 2, 0. Aguarda agora apenas a aeronave no circuito, estimado 2 minutos. Da El, transição Irubi. Dá presente no DEP, Leda. Direto Lima, Xenia 2, 01, 13360. Controle Salvador, acionete edificação, deixa eu ver, chegada a Mário para o nível 050, ajuste o altímetro no 011. 011, a outra cidade de Mário, está aqui. Seja adressado. Está aqui, conheça, obrigado, senhor. 0985, responde 360 nível. 55 transponder e o nível 360, do 3567. Correto no último ponto. Necessidade de fazer o circuito de helicóptero ou pode ser pela esquerda? Pode ser. Tente, Lima, tenta parar o circuito pela esquerda. Ajuda aí, 712, copia. Pronto, copia, 272. Utilizado Aracaju, nível de voo 170, Jesus 677, decolada 1-0, curva esquerda, fechou da ponte. 5566, transcone 198, controle. E após esse toque arremetida, vai seguir para a coordenação com o controle. Gente, após o toque arremetida, então, positivo. Mantenha a perna do vento, aguarde a autorização para girar a base. Mantenha a perna do vento, aguardando para a base. Exaldo, boa tarde, 4206, ponto espera da alma, 0 pronto. 4206, mantenha a ponte espera. Ponto espera, 4206. Decolado ao 5-1, curva esquerda, reporte na 200, no 0-510. 8-5-0-5, quadrado 200, a 510. Viu, 4206, mantém no 0. Aí, mantém no 0, 4206. 1-8-9-9 chamatório, centro Recife, 1-2-8-8, alterno 1-2-6-0. 2-8-8-2-6-0, 1-8-6-9. Decolar da 1-0, entro no 3-0 graus com 8-9. Alfa, eu vou circular a instituição 1-0, 1-4-2, amém. 3-0-8-5-0-5, alongue a perna do vento, aguardando para girar a base. Alongo, 8-5-0-5. 8-0-4, livre base, a parte nacional. Girando base, a parte nacional, 0-4. 3-0-8-5-0-5, então será o número 2, após o P3. 8-5-0-5. Controle Salvador, muito boa noite, azul 2715, transfere 7 da Romeu. Azul 2715, controle Salvador, a identificação deixa em Calamã, para o nível 050, ajuste o altímetro no 0. 5000, comemoroso, chegada a mão, azul 2715. Calamã 01, chama agora o centro Recife, 125, vai tomar 1, alterno 133, decimal 2. Infelizmente foi bem entregotada a mensagem, pode prosseguir para o 6201. Ah, centro Recife em 125, decimal 1, secundário 133, decimal 25. 125, 133, 25, chinês, 6201, obrigado. Controle, boa noite, azul 4206. Azul 4206, contato radar na decolagem, estou falando em 330, não seja pulsa a transmissão da azul. 3-0, pouca caiu 4-2, amanhã. Aguarde o coração para o final do procedimento elétrico. 2000, onde vai aguardar a alteração para o LSX-04. Atango 11, apagou. Controle Salvador, acena identificação. O ponto de descida, dessa vez chegada a mão para o nível 050. Ajuste o alfinetro 0119. O 04, reparação para final do procedimento elétrico, e curva direita para o A 225, limite o anexo para o 106. Direita 225, ponto 106, olha para o 04. 3567.0104. 10. Ali mantemos 0 para 3567. 0505, falou 58, livre táxi nessa frequência, via hotel, até o tátil militar, frequência livre estacionar. Até agora, por favor, estou com o ar já vou visual na rota. Devido à aeronave da Força Aérea realizando o procedimento no setor, após decolagem mantém proa e inicia proa após 3 mil pés. Já está autorizando a decolagem? Agora sim, a linha decola da 1-0, vento 1-2-0 graus com 8 nós. Decolagem autorizada, curva após 3 mil pés, 3567. Correto. Completa a direita 270. Direita 3294. Grupo Norte, Salvadoria. Até onde eu sei, sim. Ah não, tá bom, é que tá bem condicionado aqui pra gente passear, obrigadão. Decola da 1-0 após a colagem curva direita na saída da Euleda Motiva. Transponde 5003, o controle 1-9-8. Guarulhos autorizado 320, via rota do plano, também que transitou 1-0, Piraí. Decola pista 1-0, curva direita força, da Euleda Motiva. Passando 5003, o controle após 19-8. 3197, quanto já mais correto, chama pronto para o pushback aceleramento na 05. Boa lá. Completa direita por 045, reporte estabilizado. Direita 045, reporte estabilizado ali um pouco. 04. Azul 715, avistado, cheque trem, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-3, 0 graus, 7 mais. Livre pouso, cabeceira 1-0, foi embaixado, travado, azul 715. Afirmativo, para a vitória. O 1645 está autorizado para a vitória, nível 360, via Asterisk 50, decolada 1-0, após a colagem curva à direita, na saída da El, Leda e Deve. Transponde 5005, controle 1-9-8. 360, vitória, pela Asterisk 50, decolada 10, curva à direita da El, Leda e Deve. 1998 é o controle, transponde 5005, volume 64. Volume 645, eu estou correto, chama pronto para o pushback, acionamento no 02. Chama, volume 645. Salvador, acionamento 62, 59, 50, Romeu. Acionamento 62, 59, Romeu, confere, está pronto, cota. Pronto, cota, prefere. Acionamento 259, autorizado Guarulhos, nível 360, Guilherme Azul 1-0, Piraí, após sair com a forra todo ponto. Decola da 1-0, após decolagem curva à direita, na saída da Euleda, Motiva. Transponde 5574, controle 1-9-8. Autorizado Guarulhos, 360, autorizado 1-0, Piraí após conforme. Decola da 10, curva direita, da El, letra Mótiva. 5574, transponde, 198, controle, assinar, 629. Chama 259, cotejamento correto, chama pronto pro pushback, assinamento no 06. Certo. Do 04 Torre, 1-18 decimal 95. Essa aí no 8-95, para informação, eu vou fazer mais um procedimento de experimento na sequência. Esse vai me meter no alto, ó, que você pode estar fazendo o motivo. Thank you, olho 04. Estabilizado no localizador LF78. 2591, livre decolagem, pistão no 0, vento 120 graus, 7 nós. Livre decolagem, 2604, confirmando a posição. Negativo, você vai arremeter no ar e após prossegue conforme o contato com a APP para mais um procedimento de instrumento para estar arremetido. Gente, 804. 04. Por isso, para dois no pé, você pode estabilizar. Dois minutos, camarada estabilizado. Controle Salvador, boa noite, azul 2591, decolou cruzando 1600 pés no perfil coral. Tudo isso está vindo, contato radar, superando 4-0, sede coral. Teve ascensão parando 4-0 na coral, azul 2591. 04, arremetou os 1-0, suba para 4.000 pés, toma prova 060, chama controle 1-9 decimal 8. Subindo para 4.000 pés, confirme esquerda 060. Afirma esquerda 060, 4.000 pés, controle 19.8. Motivo 060, 4.000 pés, controle 19.8. 02, chama para o táxi. Vai chamar para o táxi, também para o táxi. Como é alto, está na rotatória? Tio 1-2, coordena com a equipe de sol, chama pro táxi. 1-2, aproximar 9-5. 2-5. Entra ali em contato, 14-7. Obrigado, está totalmente só. Não perigo, depois da conexão. Gente, aguardo, tá? 3897, ele entrou em contato com a estreia. Ok. Romeu. O jato no campo no 30 grau 79, ajuste no 011, reporta solo controlado, Michael Alfa. Alfa. À esquerda na proa 2, 9, 2, 8, 7. Esquerda 270, Olimpo 04. 280, Olimpo 04. Mando 280. 280. Esquerda 280. Salvador, para o táxi, o azul 2712, 71 a bordo, 2 horas e 50, alterna Salvador. Azul 2712, autorizado táxi, aguarda para ingresso na faixa principal. De táxi, aguardando para ingresso no principal 2712. Azul. Salvador, o 645 está perto do táxi, com 143 a bordo, autonomia de 3,20, alterna Campinas. 645 autorizado, táxi, até o ponto de espera da pista na 0, via Índia, no ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 011. 011, via Índia, ponto de espera torre 295, 645. 2712, seguindo o Bang da Gol, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista na 0, via Pátio 1, Índia, no ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 011. 7, seguindo o Gol, vai chamar a torre, ponto de espera 2712. Número 4, completa a esquerda na pro 260, deixar para 2000 pés com ajuste no 011. Guardamos com o vetor para o localizador. Como aqui, eu descendo esquerda 260 para 2000 pés. 645 autorizado, aliás, decolar pistão no 0, vento 1 no 30 graus, 8 lá. Gente, ainda com a pistão no 0, vamos ver quase. Vamos para 05, autorizado pela Depósito, desça para 4 mil pés com ajuste no 09. 05, 2712, ali em Matente, estou no 0. Golfe, bloqueou Simbra, vai baixar e travado, vai reportar para o cancelamento. Sim, tinha para o cancelamento, ajuste no 011, acho que está para Golfe. Golfe. Chegou no 645, decolada 16, controle 198. 198. Salvador, 1645, boa noite. Conselho, gol no 645. Gol no 645, contato radar, acertado 320, CDBL. 620. A posição número 62, flashback acionamento. Cela, base pela direita ou na 7? Cancelada 18, acho que a Patagufa é a parte final do ano 7. Contato. 2712, livre decolagem, pista no 0, vento 120 graus, 7 mais. Céu decolagem, 2712. Zero quatro. 04. Você leva o ponto final? 50 é ponto final estabilizado, conseguiu, entendeu? Isso é ponto final estabilizado, mas o senhor vai para pouso final, pretende fazer um auxiliar, foto remetida? Vai continuar fazendo foto remetida visual. É, de novo que eu arrumar a torre, o olho 04. Bravo, 04. Golf livre pouso no 7, vento 120 graus, 7 mais. Livre pouso, Golf. 2712, decolada 19, controle 19-8. 19-8, obrigado. Tá 3197 com 192 a bordo, 4 horas, Teleão. Com 3197, autorizando o táxi até o ponto de espera da pista 0 via pátio Índia no ponto de espera torre 1118 do sinal 95, ajuste 10 no 1. Pátio Índia no ponto de espera 1895, tá 3297. Zero 04, completa com a torre 1195. Acho que a Patagônia foi solo 19, direita, correção, confirma o pátio. Direita, acho que essa nave vai ser. Torre, o Olimp 04 foi LF com trem baixo travado para toca remetida. Excelente, Olimp 04 avistado, livre toca remetida, pistão no 0, vento 120 graus, 8 mais. Livre toca remetida, Olimp. Salvador, boa noite, o TAM 3897, ponto de espera, pista 90 para 1. Excelente, mantém o ponto de espera, TAM 3897. Sim, aguenta. Então, você já está permitida pela linha pro 04, confirmando? Afirmo, vento 120 graus, 8 nós. 04. 3297 a gente mantém, quando vier. Falei, mantém, 3297. Salvador pro táxi, 1659, 153 a bordo, 4:50, Galeão. Chamada do Ciclão, está confirmando 153? Afirmo, 153, 153. Está autorizado o táxi até o ponto de espera da 10 via Pátio Índia, no ponto de espera Torre 118.95, ajuste 9011. Pátio Índia, 295, ponto de espera, graças, boa noite, 1659. Número 45, chama Centro Recife, no 25, decimal 1. 251. Decolagem. Mesmo decolagem, 3897. Zero. Cruzado, Lindo, número 0, azul 2591. Cruzado, Lindo, está parando no 60, 2591, grau. Solicita a rotina da pela direita. Confirma. 204, solicita a rotina da pela direita. Gente, 360 pela direita, 204. Prepare a direção no voo. Pergunta vem por dentro. 3897, decolar 225, controle 19-8. 19-8, boa noite. Agora uma boa noite, eu chamei a 6259, está atingindo o ponto de espera da 10, pronto. Olhar e manter 10, o Xané 62, quem mantém 10, 62. Vamos 705, você para 2 mil pés, ajuste 01, autoridade final e essa é a porta estabilizada. Para 2 mil, repassada estabilizada, S3, com 70. Controle o PAN 3297, autoriza por e-mail, para dar uma informação. Obrigada,